Agora Carla Ribeiro apresenta as novidades e os lançamentos da semana. Oi, gente! Tô chegando aqui no programa Carlos Pitt pros lançamentos da semana. Tô trazendo novidade, como sempre. E hoje eu vou lançar a nova música de trabalho da dupla Júlio César e Adriano. Eles são nascidos no distrito de Bonfim Paulista, São Paulo. Júlio César e Adriano começaram a cantar em igrejas, escolas, festivais e festas regionais, mostrando desde cedo o talento para a música. No início, ambos participaram de outras duplas, e foi assim, passando de parceiro em parceiro, até que um dia amigos em comum dos artistas que participavam de uma roda de viola onde o Adriano tocava violão, convidaram o Júlio César para integrar o grupo. Na ocasião, ao cantarem juntos, a identificação foi imediata e decidiram ali formar oficialmente a dupla em 2005. Determinados, os sertanejos de origem humilde não perderam a fé e caíram na estrada. Em 2012, lançaram o primeiro CD da carreira, intitulado Coração Só Quer Você. Atualmente, Júlio César e Adriano viajam por todo o Brasil. E o próximo passo dos sertanejos será a gravação de um DVD. Com muito talento e dedicação, os jovens cantores são a nova aposta da música sertaneja. Vou lançar a nova música deles então, Júlio César e Adriano, Tererê. Lançamento. Fazendo de difícil, já sei bem o que ela quer. Já saio com meus amigos, mas pra mim não dá moral. Só porque eu sou novinho, tudo bem, isso é normal. Chegando na balada, ela estava ali parada, não acreditei. Quando me chamou de canto, já foi logo me agarrando pra fazer um tererê. Ela quer me ver pra fazer um tererê. Todo mundo gosta disso, eu também fazer o quê? Já saio com meus amigos, mas pra mim não dá moral. Só porque eu sou novinho, tudo bem, isso é normal. Chegando na balada, ela estava ali parada, não acreditei. Quando me chamou de canto, já foi logo me agarrando pra fazer um tererê. Ela quer me ter pra fazer um tererê. Todo mundo gosta disso, eu também fazer o quê? Ela quer me ter pra fazer um tererê. Eu também fazer o quê? Ela quer me ter pra fazer um tererê. Todo mundo gosta disso. Eu também fazer o quê? Ela quer me ter pra fazer um tererê. Todo mundo gosta disso. Eu também fazer o quê? Ela quer me ter pra fazer um tererê. Todo mundo gosta disso. Eu também fazer o quê? Ela quer me ter pra fazer um tererê. Todo mundo gosta disso. Eu também fazer o quê? Tererê com Júlio César e Adriano. E agora eu vou trazer outra novidade aqui no programa Carlos Pitt. Eles que estão estourados pelo Brasil inteiro e também estão de música nova. Munhoz e Mariano, A Bela e a Fera. Lançamento. Ela é mistério, cheia de segredos. Ele é bagunçado, cheio de defeitos. Toda noite cai na farra, ele toca o terror. E pra faculdade não tá nem aí. Ele tá formado em se divertir. E ela só nos livros, cineminha e computador. Quem diria que a Bela e a Fera formariam no final um belo casal?

Gostava de ouvir os sons do mar, dos pássaros, enfim, da natureza? É no Canal 2 que está a solução, naturalmente. Aqui, durante 3 horas de segunda a domingo, trazemos-lhe Naturalmente, um programa dedicado por inteiro aos sons da natureza. Naturalmente, vai para o ar no Canal 2, de segunda a domingo, às 3 da manhã até às 6. Naturalmente, só no Canal 2, de Antena Web. Programa do Carlos Pitty. Os melhores artistas estão aqui. Alô, galera que tá curtindo, meu amigo Carlos Pitty. Eu sou o Luciano Pop. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Alô, Carlos Pitty, eu sou a Fátima Leão. Alô, Brasil, alô, Portugal. Alô, galera, aqui quem está falando é o Edson. Olá, amigos, aqui é o Chitãozinho. E aqui é o Chororó. Alô, Brasil, alô, Portugal, nós somos La Luna e Vinícius. Olá, Brasil, olá, Portugal. Aqui quem fala é o cantor Cássio. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Alô, galera, quem tá falando com vocês aqui é o Gian. E aqui é o Giovanni. Olá, galera. Eu sou o Eduardo. E eu sou o Fabiano. Nós também estamos no programa Carlos Pitt. Alô, gente, aqui é o Christian. E aqui é o Daniel. Alô, Carlos Pitt. Tamo junto. Programa Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Moçada, programa Carlos Pitt pra você. E eu estou aqui novamente no Lost Bar em Guarulhos. E hoje eu chamei eles aqui, sabe pra quê? Pra mim fazer uma... Aí no Paraná a gente fala sinuca. Aqui em São Paulo é snooker, bom, cada lugar do país. Eu vou saber se lá em Barreto se chama snooker, se chama sinuca ou como é que é. Tô aqui e vou chamar eles aqui pra bater um papo, Luiz, Fernando e Renato. Vem pra cá, moçada. Diretamente de Barreto, o programa Carlos Pitt. Estavam devendo a visita, meus amigos. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Como é que se chama lá em Barretos esse negócio? Lá é bilhar mesmo. É bilhar? Alguns lugares é bilhar também, né? É bilhar, bilhar. Ô, Latine, aqui em Guarulhos, como é que é? É bilhar também? É bilhar também. Cada lugar muda um pouquinho, né? Como é que vocês estão? Também, graças a Deus. O CD tá quase na mão aí. A gente tá ansioso pra ver como é que vai ficar o trabalho e vamos ver como é que sai, né? Vamos ver como é que fica. É verdade. Como é que tá a carreira, a dupla, enfim, as novidades de Luiz Fernando e Renato? Graças a Deus, Pete, tudo bem, né? Primeiramente, um abraço pra todo mundo que tá assistindo aí, Luiz Fernando e Renato. Estamos caminhando, né? 2013, ano novo, vida nova, aqui em São Paulo, tentando a nossa carreira, né? Que é muito difícil, não é fácil. Mas... Ô, me diz uma coisa, não é que é fácil? Em lugar nenhum, rapaz. Então, graças a Deus, estamos aí, estamos com o CD novo lançando, igual o Renato já falou. Gravamos lá em Ribeirão Preto com o nosso parceiro Wesley Leonel, um abração, Wesley, que é produtor também lá no João Bosco e Vinícius, produziu o nosso CD, um abração. Tecladista dos bons. Vocês vão gostar, gente, do CD, ficou maravilhoso. Tá ficando, eu já tive a oportunidade em off, em primeira mão, né? A gente já chegado, eu tinha que ter essa, né? essa opção, né? De ouvir primeiro, né? Com certeza, o Pitty aí abriu as portas pra gente aqui em São Paulo, deu um espaço no show dele, a gente criou uma amizade, então ele já tá sabendo de tudo que tá acontecendo com a gente. E se vocês não me contam, eu fico sabendo pelos outros também, né? Não é verdade? Isso é... Tô brincando, mas fico feliz de vocês fazerem parte desse ciclo de amizade do Carlos Pitty. Eu fazer parte também de Luiz Fernando e Renato. Quero, aliás, olha, eu sou um artista sertanejo que eu não conheço Barretos ainda, você acredita? Ah, tá. Não acredito. Tá convidado aí. Tava esperando seu convite. Vamos convidar o Carlos Pitty, vai tocar com a gente lá em cima. Bora, vai ser um prazer. Tá convidado, Pitty. Tá, os CDs estão terminando ele, como é que é? Qual é a previsão aí de término? Já finalizou, gravamos as vozes, né? Já foi gravado o instrumental também. Agora tá na parte de mixagem, que é aquela parte mais delicada, né? Ainda mais quando é uns caboclos ruins cantando, tem que arrumar bastante. Não, mas é a parte importante do disco, né? Onde tudo se define, né? Você define o instrumento que você quer, a altura, a posição de instrumento, enfim, é a parte importante, então tem que ser com cabeça tranquila, né? Com certeza. Hoje tem muita gente boa gravando, né? Então você tem que procurar sempre fazer um diferencial, tentar fazer o mais perfeito possível para o seu trabalho ser reconhecido. Enviando sucesso com Carlos Pitty. Perto de você, tudo vira um lindo arco-íris. Longe de você, tudo perde a cor, é tão estranho. Eu querendo te te abraçar e você ficar de cara feia. Já não sei o que fazer pra você parar com essa bobeira. Bom, e hoje vocês estão aqui também, lógico, marcando presença aqui junto com o Cristian e Daniel, né? Fazendo show aqui no Lost em Guarulhos. E vocês, claro, convite da Mari Muniz, que vocês são de casa já. Vocês estão sempre aqui também, presente agora, vão estar aqui fazendo uma participação também hoje, né? Ah, a gente veio pra assistir, né? Aí viemos curtir você, viemos curtir os meninos, Cristian e Daniel também. É sempre um prazer estar onde a Mari tá, a gente tá junto com ela, sempre apoiando, sempre dando aquela força, né? Tá certo. Eu sei que vocês estão sempre na internet, aproveitando essa onda, né, das redes sociais. Por favor, fala o site de vocês, o telefone, rede social, Twitter. Fique à vontade pra fazer o comercial de vocês aí. Muito bem, estamos no Facebook como Luiz Fernando e Renato. E o nosso site é www.luizfernandoerenato.com. Luizfernandoerenato.com. .com, lá. Com você, né? Lá você fica sabendo das nossas últimas novidades. Beleza, Luiz Fernando e Renato, só aqui pra você, obrigado. Obrigadão. Seja bem-vindo sempre. Obrigado, fica com Deus, um abração pra toda a galera que assiste aí a CP1. Abração, gente, fiquem com Deus, tá? Vocês são de casa, viu? Tamo junto sempre, misturado. É isso aí, parceiro, obrigado. Renatão. Valeu mais uma vez, obrigado, Pete, obrigado a todos da produção. Luiz Fernando e Renato, no programa Carlos Pitt é sucesso e não tem pra ninguém. Vamos que vamos, gente! Programa Carlos Pitt! Perto de você, tudo vira um lindo arco-íris. Longe de você, tudo perde a cor, é tão estranho. Eu querendo te abraçar e você ficar de cara feia. Já não sei o que fazer pra você parar com essa bobeira. Vem ficar comigo a noite inteira. Eu espero o tempo que você quiser. A gente se ama, meu amor é para sempre, não é só na cama. Vem comigo bem juntinho, você vai gostar. O que eu tô querendo, você sabe, é te namorar. Para de ficar nervosa, a gente se ama, meu amor é para sempre, não é só na cama. Vem comigo bem juntinho, você vai gostar. O que eu tô querendo, você sabe, é te namorar. Você, tudo vira um lindo arco-íris. Longe de você, tudo perde a cor, é tão estranho. Eu querendo te abraçar e você ficar de cara feia. Já não sei o que fazer pra você parar com essa bobeira. Vem ficar comigo a noite inteira. Eu espero o tempo que você quiser. Para de ficar nervosa, a gente se ama. Meu amor é para sempre, não é só na cama. Vem comigo bem juntinho, você vai gostar. O que eu tô querendo, você sabe, é te namorar. Para de ficar nervosa, a gente se ama. Meu amor é para sempre, não é só na cama. Vem comigo bem juntinho, você vai gostar. O que eu tô querendo, você sabe, é te namorar. É te namorar. É te namorar. Programa Carlos Pitt. Os melhores artistas passam por aqui. Matando saudade. Matando saudade.

Agora é nós que decide esse trem. Me conta aí, Zé, como é que é essa história? É assim, Thiaguinho, ó. Agora sou eu quem mando, agora eu que decido. O que pode ou não pode, ah, deixa comigo. Beijar na boca pode, fazer gostoso pode. E se apaixonar, não pode, não pode, não pode. Tirar a roupa pode, morder o pescoço pode. E ligar no outro dia, não pode, não pode, não pode. Na presente pode, fazer surpresa pode. E se for aliança, não pode, não pode, não pode. Oh, oh, oh, oh, oh. O que pode ou não pode, que decida o meu amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. O que pode ou não pode, que decida o meu amor. É turbinada. Pode. E beijar no banheiro. Pode. E namorar com você. Não pode, não pode, não pode. Fazer loucura. Pode. E dar um perdido. Isso pode. Postar foto na internet. Não pode, não pode, não pode. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Se pode ou não pode, o que decido, meu amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. O que pode ou não pode, eu que decido, meu amor. No ar, as notícias e os bastidores do mundo artístico, com a Miroca. Alô, alô, Carlos Pitt, alô, amigos de todo o Brasil, Portugal e Paraguai. Estou chegando aqui com as notícias da semana e a primeira é sobre os shows que haverão durante a Copa de 2014. No site oficial da Copa já tem a lista de artistas que cantarão em eventos realizados durante a Copa do Mundo. Vai ser assim, ó. Haverá fanfests, que serão espaços montados pela FIFA nas cidades sedes para que as pessoas que não conseguirem, né, não puderem ir ao estádio, se encontrem e assistam juntas aos jogos em diversos telões. A ideia é que os eventos sejam populares, democráticos e vai ter para todos os gostos. Os artistas se apresentarão nesses espaços em shows gratuitos. Ainda não foi divulgado exatamente quem se apresentará em qual cidade. Alguns devem se apresentar em mais de uma, né, claro. Mas entre esses artistas estão os sertanejos. Zezé de Camargo e Luciano, Luan Santana, Gustavo Lima, Paula Fernandes, Michel Teló, Victor e Léo, Bruno e Marrone e o Leonardo. E a dupla César e Paulinho vai lançar um CD duplo, uma discografia que eles estão chamando de Ouro e Prata, que é uma coletânea que vai reunir os 26 sucessos da dupla e ainda uma faixa bônus, o atual hit Poderoso Timão, uma música que eles fizeram em homenagem ao Corinthians em comemoração ao título mundial do time, né? Entre as faixas estão os clássicos Companheiro é Companheiro, Chique no Último, Amor Além da Vida e Viajante Solitário. Assim que sair o DVD, o César e Paulinho vão sair numa grande turnê para divulgação e comemoração de todos esses anos de estrada. São 39 anos de dupla. Eles são realmente uma referência na música sertaneja. Tem um estilo engraçado, bem peculiar, que agrada em cheio. No espetáculo, eles farão uma releitura de todos os sucessos, com uma grande estrutura, incluindo dois elevadores, fogos de artifício e um moderno esquema de iluminação. Estão prometendo. E a dupla Rio Negro e Solimões quase teve seu caminhão com equipamento de iluminação assaltado na rodovia Anhanguera, em Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo. Felizmente, ficou só no susto, pois os atrapalhados ladrões que estavam em um carro tentavam parar o caminhão, perderam o controle da direção, colidiram com ele e capotaram. Já foram presos, claro. E não deixem de assistir as matérias do TVCP1 no www.tvcp1.com. Tem entrevistas exclusivas, shows, clipes e muito mais. Sobre o Carlos Pitt, você já sabe tudo sobre a carreira dele, inclusive o contato direto com o artista, no www.carlospitt.com. Boa semana, pessoal. Beijinhos e até a próxima. Programa Carlos Pitt. Os melhores artistas passam por aqui. Programa do Carlos Pitt. Alô, galera, eu sou o Marcos. Oi, aqui é o Belucci. Os melhores artistas estão aqui. Já não tenho palavras, não sei de mais nada. O tempo já levou, só um grande vazio em mim ficou. E um frio de amor. Tão grande, tão vazio e tão perto.

ao vivo em Jurerê, Florianópolis, Jorge e Matheus, pelo amor de Deus, né, Matias? Oh, um abraço, Matias, que tá hoje no assessoramento aqui, né? Ô, Matias, vem dar um alô aqui pra toda a nossa rede, pra todo o Brasil, por favor, Matias, tudo bem? Tudo bem, você, Carlos Pitt? Sei que é o cara da música sertaneja. Que é isso, Carlos Pitt, sou fanzaço teu, belíssimo trabalho, parabéns, viu? Obrigado, meu querido, tá aqui com a gente hoje no assessoramento, nos nossos estúdios. Grande parceiro, amigo, irmão, jogamos bola, enfim, cantamos junto de vez em quando. Eita, Matias, tem nome artístico, hein? Só falta o Mato Grosso agora. Mato Grosso, hein, Matias? Não, Matias? Obrigado, gente. Gente, e o programa tá chegando ao final. Por hoje é só. Muito obrigado a você pelo carinho, pela audiência e pela paciência também. Obrigado, Rede. Obrigado, Brasil. Obrigado, Paraguai e Portugal. Para mais de 100 emissoras. Não esquece de acessar carlospitch.com e acompanha o meu trabalho, carlospitch.com. Gente, por hoje é só. Semana que vem, nesse mesmo horário, aqui na sua rádio, tem programa Carlos Pitch. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Encerra agora a transmissão em rede do programa Carlos Pitt. Acesse www.carlospitt.com. Saiba tudo sobre o programa e fale com a gente. Até a próxima semana, neste mesmo horário, aqui na sua rádio.